convidados internacionais que provavelmente não falam português, por isso eu vou falar um bocado de português e um bocado de inglês. I know we have some international guests that probably don't speak Portuguese, so I'll speak in Portuguese and English as well. Please welcome Beatriz Pessoa. We played a tune called Miniature One, and now we're going to play one called Sisyphus Back Pain. Thank you. um livro do John Steinbeck chamado, em português, Ratos e Homens, ou qualquer coisa assim, Of Mice and Men, e há um rapaz lá, pronto, a história são dois amigos, são quase irmãos, e um deles tem um atraso mental e está sempre a pedir ao irmão, pronto, é isso. 10 years ago. vamos tocar a última música. Espero que tenham gostado. We are going to play the last song. I hope you enjoy the concert. It's called A Miniature Number 2. Thank you. queridos.